destino foi traçado com um lápis de carvão. Pode bem ser apagado e alterado, e nem está escrito nas mãos. O destino não se esconde atrás de uma porta qualquer. Tens de saber procurar e merecer. Oh, oh, oh. Seguindo por essa estrada, descobres que nunca estás sozinho. É uma escolha que se faz, e já não voltas atrás. Escolhes as cores que quiseres.